5,000 feet, QNH 1015, cleared Mari arrival. Fly heading top position to intercept the Mari arrival. Juliette, eu acho que hoje para o curso localizador, curva à direita para o 070, reporte estabilizado. A proa 070, semana estabilizada. Juliette, eu acho que isso. Juliette, eu acho que hoje informa o tráfego posição de 2 horas, 3.5 milhas, mantendo 510 no Robson 44, não interferirá com sua aproximação. Isso. Fala Salvador, passarei 2230, levando o seguinte. Passaredo 2230, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4, Romeu. Alfa, pátio Kilo, pátio 3, posição 4. 4, Romeu, o passaredo 2230. Ótimo, obrigado, 2037. Chanel 6213 pro Ideal Pairumi, está presente? Presente pro A2. 205. Gente, já presente Irume. Voando Irume 6213. Voo 2067, chame Centro Recife 1251, Operno 3325. 251-3325, obrigado, 2067. 3 milhas para a posição Coral, sem contato com o Ilhéus, mantenha nível 8. Ilhéus em 120, décima 1, serviço radar terminado, coordene a proa de UNEF com ele. Salvador, boa tarde, gol 1867. Gol 1867. Afirma autorização 360, Brasília. Gol 1867, Brasília, Serra Bravo, Bravo, Romeu, nível 360. Via Pêsulo 17, Malva. Correção, via Pêsulo 17. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arborelefa, curva à direita. Transponder 5176, controle Salvador 1208. Salve Brasil, nível 360. Via Pêsulo 17, perfil de saída Arbor, transição Elefa. Decola da pista 1-0, com curva à direita 5176, transponder 120, decisão 80, controle igual 1867. Boa noite, 67, confirme o transponder. Sim, boa noite, 76. Pode autorizado, 120 graus, 109. A inicial da Chanel, 6254. Autorizado, localizador. Vai até a MC, ok? Vitor Charlie Hotel, mantenha a posição, aguarde coordenação junto à Infraero. Vitor Charlie Hotel, posição 06. Passarito 20-980. Obrigado. Juliette Oscar Whisky, 17 no momento não será possível, estou com tráfego ingressando agora para iniciar a decolagem, ok? Sim, a gente remete no MDA e prossegue para a Terra do Vento, para a pista 17, ok? Ok, gente, repórter iniciando a remetida. Corre, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Prossiga, Vitor Hotel Delta. Chanel 6213, chame Centro Recife em 128, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, Chanel 6213. Contém risco, risco reportará no solo, Vitor Hotel Delta. Olha. Eu estava voltando para o Golf Delta. É o Lima, Golf Delta? Isso, eu estou entrando para Vitória do Sul também. Confirma aí o BT, o Lima, Golf Delta. Eu acredito que foi agora na hora, que eu Informo que não tem um plano no sistema, Lima, Golf, Delta. Ok, estou chegando aí, deixa eu ver lá, confirma, melhor. Vitor Lima Stray, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia. No ponto de espera, chame a turno no 895, ajuste o 0115. Assistência das condições via Pátio 3, Índia. No ponto de espera, chame a turno 895. Bom trabalho. Obrigado. Gente, o Juliette, Oscar, Whisky, por Vesqueiro, que esse é o padrão da 97, aguardando autorização para girar base. Stand by, select the number of November Whiskey cleared take off runway 17, winds 120 degrees, 109. Juliette, Oscar, Whiskey, autorizada a final da 97, autorizada a girar base, reporta na curta final. Juliette, Oscar, Whiskey. Vitor Hotel Delta, seguinte, bom dia. Vitor Lima X-Ray, ali mantém na zero. Juliette November Whiskey, Bonnette 54, maintain heading to 1000 feet and contact tower frequency 120.980. Falando de Patrick, this is Papa Romeo Juliette November Whiskey. Papa Romeo Juliette November Whiskey, call case 5113. Taxi radar contact. Climb to flight level 280. Flight level 280 in a moment, departure, that's it? Roger, that's up. Thank you. Nível 340, via Upper Zulu 44. Decola da pista 10, descida de saída da EL, Leida Bidev, curva à direita após a decolagem. Transponder 5173, controle Salvador 12080. Azul 4089, autorizado, Serra Brava, Vitor Tango, Vitória 3, 40, via Upper Zulu 44, decola da pista 10, descida da EL, Leida Bidev, curva à direita, código 5173, controle 12080. Azul 4089, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, Mike. Já Mike, 4089. Solo, boa tarde, são 3, 2, 1, 6, 15 da Mike, por Fortaleza, 370. Tá 3216, Fortaleza, Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, nível 370. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Froti, curva à esquerda. Após via Pêsulo 1-0, correção Pêsulo 1-9, Bangu, DCT Abucu após Giré. Transponder 5401, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado, Fortaleza 320, decola da 1-0 na Momo Froti, curva à esquerda, pode decolar. Aravia Pêsulo 1-9, tem Bangu, Abucu e direto Fortaleza. 5401 é o transponder, 1201 é o controle, TAM 3216. TAM 3216, corrija nível 370. 370, que eu tinha cotejado, TAM 3216. TAM 3216, cotejamento correto, chame pronto. Chama aí. Vitor Charlie, hotel é autorizado o táxi via parte 3, reporte para ingresso no parte 1. Está no TAM 32 no meio, estamos no portal 3, puxe bem acionamento. TAM 32 no meio, livre acionamento, chame pronto para o táxi. 2-0, chamarei. Roger, clear, de Lima Golf Delta, report established. Descend to 1,700 feet. Yeah, we got head, we have the runway side actually. Capatango Vitor Lima X-Way, decolou 58, aciona 5162, chama o controle, 120.8. 5162 agora, 128. Obrigado, bom trabalho. Vamos. Vitor Charlie Hotel, autorizado ingresso no pátio 1, Lima. Na Lima, chama a torre no 895. Na Lima, chama a torre. Tá. Acionado, 5162, aguardando o contato. Papa Romeo Juliette, November Whiskey, informing traffic 2 o'clock, 1.18 nautical miles, south. Westbound, crossing flight level 090 to 4,000 feet, Embraer 145. Julieta Novembro, isso, we have request. Papa Romeo, Papa Foxtrot November, informa o tráfego posição de 11 horas, 15 milhas, rumo noroeste, cruzando nível 095 para 280, Charlie 525. Gente, o Foxtrot falando. Lima, Tito Lima X-Ray, suba para o nível 090, direto Conde, está sob vigilância radar. Livre desvios, após desvios, vai Conde. Ok, 090, livre desvio após Conde, senhor. Tito Lima X-Ray. Salo Salvador, Mike Bravo. Prossiga. Mike Bravo Oscar solicita autorização de reboque remota 12 até o portão 9. Mike Bravo Oscar, solo, 1-2-1-1. Ok, 2-1. Papa Golf Delta, Contact Tower 11895. 5-6 Delta. Papa Romeu, Foxtrot, Sierra November, desça para 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, Foxtrot, Sierra November. Lima Golf Delta, check the land degree, clutch land, runway 10, winds 120 degrees, 10 knots. Okay, Balsa down, clear land, Lima Golf Delta. Está autorizado, cruzando no site para seguir até a parte 5, acessando na frequência livre. Gol no 867, livre acionamento, estando pronto para o táxi. 2 anos que tiver acionamento, vai voltar para o táxi, gol no 867. Body Patrick, this is Novamba, Juliet Novamba, Whiskey Cross 150, request higher than 180. Request final altitude 180. Oh, negative. We request higher. 280 final altitude. Your yield plan is port plate level 280. Confirm. Drift. Final. Final altitude is 280. We request higher than 180. Roger. Do portão norte. Gente, o Mike Bravo Oscar chama 121 decimal 1. Ok. Decimal. Full request maintain flight level 180 or 280 for final. Negativa, sir. Negativa. Again, 280 final altitude. Roger, you are cleared, this is flight level 280. In your plan is 280 flight level. And request higher, direct to 280. Roger, climb on the train, flight level 280. Papa Romeo, Juliet, November, Whiskey. Thank you, sir. Direct to 280. Bruno 255, acione identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1095, chegada bom fim. Aguarde. Ok. Lima Golf Delta, Lima Golf Delta, Lima Golf Delta, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio 1. Papa, Papa, Papa. Papa, Papa, Papa. Papa, Fox November, ciente, torre no 8, decimal 95. 10358, pronto. 103 vezes no mesmo, mantenha a posição. Corre Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu, Papa Fox, November estabilizado ao final da 10. Gente, Papa Romeu, Papa Fox, November, reporta embaixo travado. Tá baixado, travado, estabilizado no Lock Long Light. Torre Salvador, tá 3216, ponte de espera 20, pronto. Mantenha a ponte de espera, tá 3216. Confirma a intenção, Fox November. Confirma pro Papa Fox November. Ok, tá livre pouso no 0, 130 graus com 10 mais. Livre pouso, obrigado. Alfa Romeo, Juliet, November Whiskey, contact Recife Center, frequency 125.45, if unable 126.85. 1-4, autonomia de 3 horas e 14, alterna para 11. Gol no 867, táxi via parte 1, no Índia. No ponto de espera, chame torno no 8.95, ajuste no 015, bom voo. Lima Golf Delta, autorizado prosseguir o táxi via Juliette, pátio 1, no Lima, chama torno no 8.95. Lima Golf Delta, só confirmando, na Lima vai chamar torno no 8.95. Ok, gente, quando for estacionar, chame pronto para a cópia, ok? Ok, libera na ECO, mantenha a posição e chama o solo no 211. Será coordenado, parte 3. Na ECO, 211. Você não vai ver na escuta? Tá na escuta, prossiga. Qual é o estimado em solo no parte 3? 30 minutos, reabastece e prossegue. Ok, ciência. Gente, da solicitação de reboque, aguarde, ok? Ok, só pra informar que o embarque vai ser aqui na posição remota mesmo. Não vai dar atraso aí no voo. Ok, gente, então está cancelando a solicitação de reboque. Mike, pra você. Ok, sim, obrigado. Boa tarde, boa tarde. 09, decolagem autorizada, pistão na 0. Sim, decolagem na 0, na 3, 2, 3. Quanto para o voo 867? Boa tarde, 867, além mantém. Você mantém 867. Ok, o senhor vai manter naquilo, aguardando instruções para prosseguir o estacionamento. Lima Golf Delta, autorizado, sistema 1735, prosseguir até o parte 5. Passos November, autorizado prosseguir o estacionamento para meia dúzia Lima. Meia dúzia Lima, posso estar aqui. Três vezes no meio, decolou no 1, chama o controle 128. 128, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 3-2 no meio, na mão, frotis. Boa Pan 3216, contato radar na decolagem, subo para nível 370. Após 2000 pés, vou ir na proa 360. Após 2000, vou na proa 360, Pan 3216. Gol no 867, decolagem autorizado no 30 graus, 10 nós. Decolagem no 867. Tá livre no 735, cruzamento, prossegui até a parte 5. Afirmo, Lima Golf Delta. Ok, muito obrigado. Siga. Você falou de Serra, Luiz, que já tá Lima, ou comprou de Serra, que já podia. Ela tem 510, um abordo. Pode estar alocado, é o 0202, vou colocar essa casa. Sr. Cabral, sem interferir com as aproximações da pista 1-0, direto Serra Índia com Índia, reporte visual. Bravo. Conquista, Serra Bravo, gol. Quais são? Serra Bravo, Quebec, Vitor, aprovado nível 340. Decolada pista 1-0, perfeito saída, arbora eleva, curva direita. Após DCT ao Plor direto. Transponder 54 no meia. Controle Salvador no 208. Só confirme a pista de decolagem. 800. Pista 3268. 32 no meia. Golo 255, salmo tráfego, posição de 10 horas, 25 milhas rumo norte. Cruzando 4 mil pés para nível 370 com Airbus 320. Lima Golf Delta, protegimento correto. Para o acionamento, chame a turno no 895. Informação em curso, Mike. Confirme PLB. Controle da 32, eu não meia. Poderia vá frutida presente? Guarda de coordenação, estamos coordenando com ele. Obrigado. Controle Salvador, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1015, chegada bom. 4015, 1016, voe a Buco, tá presente? A Buco, tá 3216. 3216. Para evitar tráfego na descida, sentido contrário, cruza à direita, proa 045. Seu limite são 30 milhas nesta proa. Após 30 milhas, reassume a bucle. Sim, senhor. Então, proa 045, 30 milhas. E cai de falha, após 30 milhas a bucle. 1216. Informo tráfego posição de 12 horas, 3, 4 milhas, rumo sudeste, cruzando nível 190 para 4 mil pés, uma Airbus 320. Sim, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 6, 3. Oxané 6141, informo tráfego posição de 11 horas, 30 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 125 para 370, um Airbus 320. Sim, senhor, 4141. Nascica Bravo, tem frequência livre da presença. Bravo. Papatango Vitor Lima X-Ray, 5 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120 decimal 3. Aracaju, 1203, volta base. Boa. 1255, desça para 2 mil pés, livre LS, aposto estabilizado. Entre livre LS, foi pro 255. Afirmativo, 2 mil pés, livre LS, aposto estabilizado, 255. Deixa, pode estabilizado, 255. Patão Elf, Delta, Fox, prossiga. Patão Elf, Delta, Fox, prossiga. Fox, responde 0203, confirme. Volume 500 pés, corredor. É, através da ilha de Itaparica. Em que pátio? A posição 6, só pátio 3. Meia dúzia Lima. É, confirme a matrícula prefixo completo da aeronave. É o Papa Romeu, Papa Fox, Papa Romeu. Papa Romeu, Papa Fox, November. 6 Lima. Aguarde, eu que vou coordenar junto à infraero para quantos passageiros? Chame Centro Recife, 128 decimal 8, oceano 26 decimal, 135 decimal 3. Boa. Tráfego superado em altitude, reassuma a navegação para o Diabuco. Abuco, tá 3216. Tá 3216, chame Centro Recife em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2085, uma boa tarde. Boa. Sapatão Eco, Elco Delta Foxtrot. PM, procede de Siri. Mete, graças. Azul 4089, decolagem 20, chamou controle 1208. 208, boa tarde, obrigado. 4089. Boa tarde, Azul 4089. 4089, contato radar, subo para nível 340, direto à letra. 340, vai manter um pouquinho a proa aqui, depois a gente à direita voa a letra para evitar a formação. Gente. Estabilizado, LR, 255. Tô no 255, torre 1895. 1895, até mais. CNM 1141, desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, aposta estabilizado. 2000 pés, CNM 1141, 1015, LS, reportará estabilizado, senhor Padrão. O Azul 4089 vai manter a Proaçu inicialmente, depois Valeda. Tente Azul 4089. Tente a Eco Delta Foxtrot. Tem condições de descer para 1 no mil pés, para não interferir com as aproximações de pista 1 no 0 e voar direto para a Tatuagem? Revol 255, pastor externo, baixado travado no 0. Zona 255, ciente, livre pouso, no 20 graus, 089. Ciente, livre pouso, gol 255. Zona 255, falange 25, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, direita, 1-2-1-1. Zona 255, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Lima Golf Delta, chame a torre no 895. direcionar, reporta pro TAC, Lima Golf Delta. Eu com o Delta Fox, chame torre 1-8-95. Azul 4089, chame centro Recife em 1-2-5-1, alterno 1-3-3-25. 2-5-1-3-3-25, 4089, boa. Quem reporta a rotatória? Gente, Papatango, Eco Delta Fox, final da 1-7 autorizada, reporta a terceira milha fora, provável 360, ok? Tô com tráfego ingressando agora, final na 0 ILS, da 10. Delta Fox, vai reportar da porta lá mesmo. Controle de Salvador, Cané. 6320 com a mais. Cené 6320, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050, ajuste 10 no 5, chegada Mari. Está presente voando Duna. Está presente voando Duna, melhor é possível, 10 no 5, descida para 5000, 050, final 6320. O Cené 6315, voe Duna, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, número 1 na aproximação, condições de manter high speed na descida. 11, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Delta Fox, terceira linha, senhorita. Ok, continue a aproximação, tem condições de manter presente velocidade até mais próximo da cabeceira, o Eco Delta Fox? Afirmativo, senhorita. Ok, reporta na curta, aguardando autorização de pouso. Reporta lá na curta, aguardando. Oi, Salvador, este é o 614 da Oceaner, tração externo estabilizado no IDS da 10. Gente, Oceaner 6141, continua pressionando, tá? Agora a utilização de pouso. Guardando 6141. Delta Fox, curtíssimo final, embaixo travado. Sente Eco Delta Fox, livre pouso no 7, no 20 graus, 099. Livre pouso no 7, Eco Delta Fox. Livre pouso na 0, 120 graus, 099. Livre pouso na 10, no Oceaner, 14. Salvador, passaredo 2230, continua mais. Repetitivo, vitória da partida. Passaredo 2230. Vitória da Conquista, CA Bravo Quebec Vitor, nível 180. Decolada pista 1-0, perfil de saída Arbore Lessa, curva à direita após DCT ao Pló. Após direto, transponder 5-4-2-3, controle de Salvador 1-2-0, decimal 8-0. Afirmativa, autorizado 1-8-0, decolada 1-0, curva à direita, Arbore Lessa após o Pló, depois direto. 5-4-2-3-1-2-0-8-2-2-3-0 para Carec. Passaria do 2230, cotejamento correto, chame pronto. Passaria nessa pronta, 2230. Meia 1-4-1, salas 3-3, vera direita, 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, você não é meia 1-4-1. Delta, decolagem autorizada, pistão no site. O vento 1 a 3, 0 graus, com 10 nós. Portão 1-1. E a Alfa Juliette, portão 1-1, você não é 1-4-1. A 2-0, decimal 8-0. Livre desvios, a Xené 63, 15, ponte ao térmico. O Xené 63, 20, inicie redução, 220 nós, número 2 na aproximação. 220 nós, 6320. Grato, boa tarde. Cruzeiro Salvador, Papa Vapalho, Mago Fidel. Papa Vapalho, Lima, Golf Delta, contato radar, suba para nível 340, saída Arbor. 340 na Arbor, Delta. Chiné 320, reautorizado, 3 mil pés. 3 mil pés, Delta, quando Duna 6315, retornando à rota 10. Gente, 6315. Lima Golf Delta, por favor, e Arbor. E aqui Arbor, Lima Golf Delta. No 4-1 na escuta. Xanai 61 no 4-1 na escuta do solo. Afirmativo. Infraero mudou seu portão para 1-0. 1-0, o Xanai 61 no 4-1. 28 milhas rumo oposto, cruzando nível 100 para 3.000 pés no Airbus 318. China 6320, informa o tráfego posição de 1 hora, 27 milhas rumo oeste, cruzando nível 100 para o 340, desconto 10, tráfego superado. Afirmativo, já desconsiderou. China 6315 para o localizador, esquerda 135. Esquerda 135, 6315. Salvador, Lima, Golfo Delta. Prossiga. Está completamente... Pode voar na proa de Opiló? Confira. Autoriza Lima, Golfo Delta, voar na proa de Opiló. Parte de coordenação, Lima, Golfo Delta. Chame Centro Recife em 1288, alterna 135, decimal 3. Coordene proa de Opiló com o mês, bom voo. 288, pode contar. 1288, 1353, Lima, Golfo Delta. Mais 6 milhas para interceptar, o 6315, está autorizado para o procedimento? WLS, reporte localizador. Reportará no localizador, 6315. Prosseguir para 2.000 pés, 6320. Autorizado. 2.000, autorizado LS. 2.000 pés, autorizado LS. 3.320, obrigado. Localizador com o campo à vista, 863, 15. 63, 15, chame a torre 1895. Torre 295, 63, Ocean, muito obrigado, senhor, uma boa tarde. Torre de Salvador, muito boa tarde, Ocean 63, 15 no ILS. Chinei 6315, boa tarde. Justo na 015, reposto trem checado, informo chuva leve sobre o campo, pista úmida. Ciente 63, 15. Xenia 6315, tráfego avistado, livre, pouso no 0, 150 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 10, 163, 15. Pela torre 1895. 6320, passou externo, visual, baixar travado. Gente, o Xenia 6320, continua a aproximação, aguardando no zero livre, tráfego precede a base da companhia, curta final. Eu bati a pista seca. Informa, tem uma chuva leve sobre o campo, a pista tá úmida. Não chega a estar molhada não. Pode ser, muito obrigado. M3, 15, solo, 45, direita eco, 211. Boa tarde. Estrada à direita, Fono 211, Ultra 6315, uma boa tarde, senhor. Xenia 6320, vento 160 graus, 10 nós, pouso autorizado na 0. Pouso no 06320. Boa tarde, Gol 964, informação 90. 964, via Mari para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Via Mari para 2.000 pés, sociedade após o Fabob, tá? Exato.